De número uno. Capatino. Oh, oh, oh. Muitos falam da minha vida sem saber de nada. Eu tô fumando maconha e só dando risada. Eu porto a carta, a coringa corta a palhaçada. Se malandrão vim querer pagar, só vai tomar porrada. Não me resta tempo à toa, só se for pra encher o bolso. Bate horário no ponteiro, tenho que correr de novo. Toda glória só é dada depois de muito esforço. Enquanto eu não tiver morto, vocês não vão me ver parado. Me restam várias missões no mundo e todas vou cumprir. Hoje os menores só querem sorrir. Então joga pra cá, humana, e que o paraíso é logo ali. Ela gosta que machuque, ela é bruta só no sofá. Puta maluca quer fuder na onda de Jackson 5. Depois desse baile cê já tá ciente pra onde nós vai. Vai fazer tudo de bom, é bom você aproveitar hoje o colo do pai. Se você não se ligou, vivo em decomposição. Se hoje aqui estou, amanhã certamente não. No easy money, money, money, tem que fazer acontecer. Se esperar o sucesso cair do céu, o universo vem cobrar você. No easy money, money, money, tem que fazer acontecer. Se esperar o sucesso cair do céu, o universo vem cobrar você. Eles tão só fingindo não me ver no espaço. Então não me responsabilizo pelos atos. Saímos de onde ninguém dava nada, por hoje eles me veem no palco. Passamos muito veneno pra hoje passar nesse carro tomar. Roll Royce Ghost, eu tripliquei com um post. Foi compatível tipo nano. Haters na mesma isso há anos. Estagnadas, se eu passar no spontan, roxo tipo um plantão. Manipulei fontão, louco igual um Wonka. Quer mais e tá tonto, nós não desaponta. Diz quando tá pronta, nós vamos. Dinheiro boto no bolso, legalizei na loja da Gucci. Mantenho o pace, corre igual o Bolt. Dedo na beat, eu toco é Dolce. Quero dar um pulo na GR66. O selo me fez o Pix. Vai me chupar, ela pôs a Brasília. Quero uma encash, mas nem precisa. Inverno igual a Wig, novinha senta que eu subo o seu Wig. Antes que esse back me desligue, toma uma bala pra ficar no pique. Ficar no pique. Vou na ZL, daqui eu estico. Eu vejo um bico, daqui eu aplico. Sabe que o beat é do papatinho. No easy money, money, money, tem que fazer acontecer. Se esperar o sucesso cair do céu, o universo vem cobrar você. No easy money, money, money, tem que fazer acontecer. Se esperar o sucesso cair do céu, o universo vem cobrar você. The número uno, Papatino.